tripulantes, no comando da embarcação, Capitão Dan, dando início ao processo de decolagem. Destino, Galaxy. Apertem os cintos e aproveite a viagem. Tô viajando na galáxia. Eu vou pra lá, vou dar um rolê na Via Láctea. Eu vou chegar, foguete no espaço dispara. Eu posso tocar o sol, a grande estrela, pra poder me acomodar. Vejo o encanto da lua, vem pra hipnotizar. Meu corpo apenas flutua, nem todos sabem chegar. Clareio o pensamento, é o mais leve talento. Não me engano quando me percebo já dentro. Invoca bons fluidos, cria naturalidade. Escolho o meu certo e também minha verdade. Oxigênio bombeando pra eu poder respirar. Sensação é que piso no chão, mas a mente tá flutuando no ar. E ainda não acredito que vi o aerolito passar. Tô viajando na galáxia, longe é que eu vou ficar. Você tá viajando, mano? Nossa, se eu te contar, você não acredita, mano. Tava no mundo da lua. Você não tá ligado.